Mulher, antes de ser amada, você ama. Antes de ser conquistada, você conquista. Antes de ser notada, você, com sua vivacidade, já semeou sementes de amor e paz. Você, mulher, é geradora e criadora de tudo o que almeja. Possui o mundo em suas mãos. Pode e sabe, com sua sabedoria, tornar o mundo um verdadeiro paraíso. Possui a resistência de uma rocha e a fragilidade de uma flor. Mas voa com as suas forças meiga e corajosa, levando grandes ideais. É assim que a vejo, mulher. Hoje, em especial, quero te homenagear, desejando que o bálsamo da paz e da prosperidade sejam derramados em sua vida, dando-te coragem para continuar removendo todos os obstáculos do caminho. Parabéns pelo seu dia, mulher.